433. Voto 433, Campinas 360, nível autorizado. Via Pesulu no meio, decola a pista no zero, curva direita, sai da Leda após PID. Controle 119, decimal 8, aciona 5434. O 4433 está correto, apenas o nível 360, autorizado. É ponto para inspeccionar. Possível, 4433. Afirma, pista no 7, mantenha a saída. 3, solo. Aveto 120 graus, 10 nós. Negativa, a pista abre a partir dos 0600.